Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons de rock psicadélico, também rock progressivo, por vezes krautrock e alguma música exótica. E começamos o programa de hoje da Floresta Encantada com os britânicos Small Faces, banda de Londres, fundada em 1965 por Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones e Jimmy Winston. Tornaram-se uma das mais populares bandas do Reino Unido. Não tiveram tanto sucesso nos Estados Unidos como, por exemplo, os Beatles ou os Rolling Stones, mas no Reino Unido eram de facto grandes os Small Faces, uma banda que evoluiu do rhythm and blues e também do movimento mod para se tornar uma das mais influentes bandas do psicadelismo de finais dos anos 60 no Reino Unido. Estivemos no segundo disco dos Small Faces, lançado em 1967, homónimo, Small Faces, o álbum que, de facto, tornou esta banda uma banda gigante e que transformou, de certa forma, o grupo em busca de um som mais complexo, de uma pop mais barroca, vá. E estivemos com a faixa Green Circles, um dos temas do registro de 1967 dos Small Faces. No programa desta semana vamos lembrar aqui alguns dos grupos do garage rock de finais dos anos 60, algumas bandas pouco conhecidas, como é o caso da banda que se segue. Chamam-se The Eyes, são britânicos, nasceram em 1964, mas terminaram pouco tempo depois, em 1967. Mas neste período, entre 65 e 66, lançaram uma série de singles e a banda acabou por deixar muitas descendências neste género que se apelidou de garage rock. Os singles, na sua versão física, são verdadeiras raridades, no entanto, as músicas já têm surgido em várias coletâneas, como é o caso do tema tema que vamos ouvir hoje. You're Too Much são os Eyes, é uma banda britânica, a rodar agora na Floresta Encantada. Burning light, burn my eyes. Floresta Encantada, com duas bandas com algum peso, mas que ficaram perdidas na história, dada também a vastidão de grupos que faziam este género de som. Primeiro estivemos com os britânicos The Eyes, com o single You're Too Much, uma das canções que os britânicos lançaram entre 1965 e 1966. E, entretanto, estivemos com os Dragonfly, num tema de 1968, no registro homónimo Dragonfly. Aliás, há aqui uma história muito, muito complicada para tentar descrever esta banda. É uma banda do Colorado, chamavam-se Legend, lançaram um álbum mais próximo da pop a inícios de 1968, muito mal recebido. Quando avançaram para o segundo álbum, não colocaram nome de músicos, nome de banda, nem nada, só a palavra Dragonfly na capa, e desde então ficou como Dragonfly. É uma das raridades do rock psicadélico e mais pesado de finais dos anos 60 a sair dos Estados Unidos. Este disco saiu em 1968, uma banda muito comparada muitas vezes, por exemplo, a Blue Cheer, que tem um som mais pesado. Este disco ficou uma raridade ao longo dos tempos e permanece hoje como um dos momentos fulcrais para percebermos assim o rock mais pesado a sair dos Estados Unidos em finais dos anos 60 e desta zona também do país do Colorado. Os Dragonfly com a faixa I Feel It a rodar hoje então na Floresta Encantada. Seguimos para outra raridade, para os ingleses da Pussyfoot, que lançaram em meados dos anos 60 a faixa Dark Star. Foi revista depois pelos canadianos da Carnival, que em 1968 lançaram esta música Dark Star como lado B do single Doot Doot Doo em 1968, mas vamos escutar a faixa original perdida ao longo dos tempos, mas recuperada para a coletânea More Lost Sounds from the Brit Psych Scene 1966-1969, e lá pelo meio está então esta música dos Pussyfoot, chama-se Dark Star, para ouvir agora na Floresta Encantada. Everything I do is bad. People talking, where they go? Floresta Encantada, primeiro com os britânicos Pussyfoot e o tema Dark Star, um dos clássicos do garage rock mais psicadélico de meados dos anos 60. E, entretanto, estivemos com os norte-americanos da Mystic Tide, uma das primeiras bandas americanas a fazer um som mais psicadélico, eles que nasceram em 1965, uma banda associada ao garage rock, mas que colocava ali pelo meio também outras texturas, e deu para perceber bem nesta Mystery Ship, um single de 1967, eles que só lançaram singles e que têm saído ao longo dos anos em inúmeras coletâneas. Seguimos agora para outro grupo que, na verdade, é uma nota de rodapé no percurso dos Beatles, e já passo a explicar. Chamam-se Mortimer, são naturais de Nova York. Acabaram por depois assinar um contrato com uma editora britânica, fizeram o registro de estreia Mortimer, lançado em 1968, e é daí que vamos escutar a faixa que vai rodar agora na Floresta Encantada. Mas depois de George Harrison ouvir esta banda, acabou por contratar os Mortimer para a editora dos Beatles, a Apple. Gravaram o disco, mas quando chegou à altura do álbum ser editado, o diretor da Apple, Alan Klein, numa política de reduzir custos, acabou por colocar esse disco gravado pelos Mortimer na gaveta e nunca viu luz do dia. Pouco depois, os Mortimer terminam. No entanto, deixaram um belo disco, lançado então em 1968, e é aí que vamos, com a faixa Where Dragons Guard the Door. Estes são os Mortimer, para ouvir agora na Floresta Encantada. Ah, Sounds above the snow, where dragons guard the doors. Climb above the snow. There you'll find a piece of time from long ago, where dragons guard the yeah. A Floresta Encantada, primeiro com os Mortimer, em 1968, escutámos a faixa Where Dragons Guard the Door, e entretanto, em 1969, com os Rolling Stones, no registro Let It Bleed, o último disco a contar com Brian Jones, ele que praticamente já não toca neste registro, apenas duas faixas tem a participação de Brian Jones, ele que saiu durante as gravações do álbum, viria a morrer pouco depois, mas para o seu lugar entrou Mick Taylor, que também aparece em dois temas deste registro, Let It Bleed, um dos mais importantes no percurso dos Rolling Stones e a fechar a primeira década dos Rolling Stones. Escutámos Live With Me e o regresso então a Let It Bleed, um dos mais famosos discos dos Rolling Stones. Seguimos agora para o espaço da Floresta Encantada dedicado a Frank Zappa, Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E hoje, no espaço Zuvi Zeva Zappa, seguimos para 1976. Vamos recordar uma das músicas do álbum Zootalures, precisamente lançado em 1976, um disco que tem gravações de estúdio e também outras gravações ao vivo. Vamos ficar com a faixa The Torture Never Stops, é um dos momentos centrais deste registro de Frank Zappa, Zootalures, lançado em 1976. Dispersed. His carving style is well rehearsed. He stands and shouts. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. And disagree. Well, no one durst. He's the best, of course, of all the worst. Been choking, been greenish drops in the light of the iron sauces, where the torture never stops, the torture never stops, the torture, the torture, the torture never stops. Are they zero? one painted. It has never been explained since at first it was created, but a dungeon like a sin requires not but locking in of everything that's ever been. Look at her. A Floresta Encantada, primeiro no espaço Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa, e estivemos hoje em 1976 no registro Zoot, Lures de Zappa. Escutámos a faixa The Torture Never Stops, por parte então de Frank Zappa, neste registro de 1976. Entretanto, regressámos a 1973 com Iggy and the Stooges, no terceiro disco dos Stooges, Raw Power, com produção de David Bowie, o disco que recuperou os Stooges em meados dos anos 70, e escutámos a faixa Gimme Danger por parte de Iggy and the Stooges. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana, e para o fim fica o momento mais ligado ao jazz fusão, o rock e o jazz, com Ryu Kawasaki, ele que é natural de Tóquio, nasceu em 47 no Japão, em Tóquio, viajou por muitos sítios no mundo, incluindo passagem pelos Estados Unidos e também pelo Reino Unido, onde acabou por gravar alguns dos seus maiores clássicos. Ryu Kawasaki foi um estudioso de física, mas depois envolveu-se na música mais como engenheiro e também como inventor. Colaborou, por exemplo, com marcas como a Korg e a Roland, e desenvolveu, por exemplo, uma das primeiras guitarras sintetizadas, um dos primeiros sintetizadores de guitarra, para além de outras revoluções, como por exemplo um dos primeiros discos gravados de forma digital, tem a assinatura de Ryu Kawasaki. Mas hoje vamos até ao registro de 1977, chama-se Juice, faz aqui uma mistura entre o rock, o funk e também o jazz, e o resultado é único e que vale a pena escutar do início ao fim. Nós escolhemos a faixa Raisins, é um dos temas então do primeiro disco de 77 de Ryu Kawasaki, para ouvir agora na Floresta Encantada, um momento de jazz fusão a fechar o programa desta semana. We'll be right back.